fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero. Pai, nesta hora, humildemente nos colocamos diante desta santa tribuna para render-lhe toda honra e toda glória neste momento de louvor e de adoração ao teu nome santo. Fala com esta igreja e usa-nos como instrumentos para transmitir a tua soberana e excelsa palavra. Amém, Jesus. Amém. Queiram assentar, por favor. É evidente que nós não poderemos desenvolver tudo aquilo que nós nos propusemos a trazer nesta noite aqui. Prometo ser breve nas palavras nesta noite. No entanto, eu gostaria, por outro lado, de contar com a colaboração de todos os irmãos presentes aqui neste recinto. Ninguém tenha pressa de ir embora. Quando o irmão não era crente, é possível que o irmão, numa noite como esta, gostaria de vará-la atravessando a madrugada fora para adorar a Satanás. Nesta noite, não. Você não terá pressa também de ir embora. Porém, você não estará adorando ao Rei das Trevas. Você estará adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. Portanto, vamos ficar na presença do Senhor nestes minutos que nós temos nesta noite. Meus amados irmãos, o tema deste trabalho fala em João capítulo 4, versículo 24, as seguintes palavras: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Antes de trazer a mensagem, gostaria de expressar também o meu agradecimento ao amado pastor Carneiro, por mais uma vez me honrar com o convite de estar neste congresso. Quero agradecer sobremaneira o meu querido amigo, companheiro, irmão Hugo Queiroz, pelo seu carinho também, por ser ele o incentivador da minha vinda e o retorno a esta casa que tenho com tanto carinho. Se um dia pude vir aqui, foi graças a Deus e, em segundo lugar, ao querido irmão Hugo Queiroz, que aqui está presidindo esta magnífica festa. Que Deus continue o abençoando em toda a sua trajetória e a sua vida espiritual. Quero agradecer a ele, sua família, irmão Queiroz, e todos que acompanham a família Queiroz pelo carinho da acolhida no seu lar. Quero agradecer também a irmã Irene, o nosso irmão Israel e tantos outros companheiros e os obreiros que estão aqui em minha retaguarda pelo carinho que tenho desfrutado nesta cidade, carinho esse que não tenho como retribuir, mas sei que existe dentro de nós algo glorioso, gostoso, que está dentro da nossa vida, e sabemos que isto faz parte do povo que vai morar nas mansões celestiais. Quero agradecer de coração a estes servos de Deus. Mas vamos a palavra do Senhor esta noite. Adoração. Oh, meus irmãos, eu creio que os anjos lá no céu, eles não têm inveja, porque isso não existe lá. Mas bem que eles gostariam de estar conosco hoje adorando o nome do Senhor. Eu não perderei os minutos finais desta festa para pensar em ir embora ou em outras coisas. Eu aproveitarei estes minutos para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem partilhar comigo este momento de gozo? Levante a sua mão para o céu e diga glórias a Jesus. Diga aleluia. Diga glórias a Jesus. Uma vez mais glorifique a Deus. Uma vez mais glorifique a Deus. Uma vez mais glorifique a Deus. Exalte ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que significa para nós a palavra adoração? A palavra adoração significa, senhoras e senhores, cultuar a Deus. A palavra adorar significa cultuar ao nosso Deus. Significa também o amar com toda a nossa força, amar até o ponto limite do extremo. A palavra adorar também significa amar de uma forma mútua ao limite do extremo. É isso que significa adorar. Há muita gente que confunde o relacionamento da adoração. E na verdade há diversas formas de expressar a nossa adoração para com Deus. Se nós observarmos na Bíblia Sagrada, a família de Deus adora a Deus de muitas maneiras. Nós podemos adorar a Deus nesta noite glorificando o seu nome. Nós podemos adorar a Deus esta noite cantando hinos de louvor ao Senhor. Nós podemos adorar a Deus nesta noite contribuindo com as nossas ofertas e não de maneira mesquinha. Nós podemos adorar ao Senhor nesta noite divulgando a sua santa palavra. Nós podemos adorar ao Senhor nesta noite ouvindo a sua palavra. Nós podemos adorar ao Senhor nesta noite de muitas maneiras. Houve uma família na Bíblia que adorou ao Senhor. Eu gostaria nesta noite, e vou ter que cortar diversas partes daquilo que gostaria de dizer, e espero que as palavras que eu tenho a trazer nesta noite não fiquem desfiguradas, porque não quero adiantar mais do horário que já temos visto. Porém, gostaria de lhes dizer nesta noite, meus irmãos, que houve uma família que um dia adorou ao Senhor. Quando Jesus chegou na família do seu amigo Lázaro, ele entrou naquela casa. Houve ali diversas formas de expressar a adoração a Jesus. Lázaro começou a adorar Jesus de que forma? Ouvindo Jesus. Quando Jesus entrou no lar, Lázaro puxou a cadeira, chamou os discípulos e ficou, colocou os dois, as duas mãos nos queixos, no queixo, e ficou ouvindo Jesus falar ali sentado na mesa. Lázaro ouvia. Ele arrumou uma maneira de adorar a Jesus ouvindo, porque há pessoas que vêm na igreja e não ouvem. Você veio aqui para ouvir, amém? Há pessoas que vêm à igreja só para ouvir cântico. Terminou o cântico, ele sai para fora. Eu não sei que tipo de pessoa é essa que não adora o Senhor ouvindo, porque é uma boa maneira de ouvir ao Senhor, adorar ao Senhor, é ouvindo a sua santa palavra. Lázaro adorou ao Senhor ouvindo. Maria adorou ao Senhor de uma forma sui generis. Eu creio que ela naquele dia descobriu uma nova maneira de adorar ao Senhor. Marta também adorava ao Senhor servindo com o trabalho. Eu sei que nestes dias esta festa pôde ser coroada de êxito, mas muita gente não percebeu que por trás desses que estão aqui nesse púlpito existem irmãs que estão lá na cozinha de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, descascando cebolas e batatas, lavando pratos dia e noite para poder favorecer os irmãos a estarem aqui glorificando a Deus. Elas também estavam adorando ao Senhor lá na cozinha. Há irmãos que não aparecem aqui, mas estão por trás dos bastidores, na cozinha, na secretaria, na acomodação, no plano da hospedagem, em todos os setores. São eles que abrilhantaram esta festa. E eu quero dizer a você, meu irmão, que não pôde participar dos estudos e nesta noite arruma um jeito de deixar as panelas ali para poder partilhar do culto, eu quero dizer que a bênção de Deus está reservada para você também, porque você arrumou uma maneira de adorar a Deus como Marta arrumou. Lázaro ouvia, Marta trabalhava, Maria adorava de que forma? Ela arrumou uma maneira de adorar a Deus. Ela, quando viu Lázaro, ouvindo, viu Lázaro ouvindo Jesus falar. Maria trabalhando lá na cozinha. Marta trabalhando na cozinha. Maria queria chegar até Jesus. Ela vendo Jesus ali na sua casa, ela ficou emocionada. Via Jesus falando, andava de um lado, andava de outro, mas só tinha homens ali na sala. Ela queria chegar a Jesus, ela queria adorar Jesus, queria arrumar uma maneira. Ela podia cantar um hino avulso ali. Ela podia dizer glórias a Jesus ali. E Marta estava gritando lá na cozinha: Maria, vem cá me ajudar a fazer a comida aqui para servir os irmãos que estão aí. Maria dizia: peraí, Marta, eu tenho que adorar a Jesus. Você encontrou uma maneira, mas eu quero encontrar outra. Ela olhou de um lado, olhou de outro, viu Jesus assentado, pé na mesa, e ao lado da mesa os discípulos ali, o seu irmão Lázaro, ouvindo a Jesus. Ela ficou com um desejo de adorar ao Senhor. E sabe, meus irmãos, ela arrumou uma maneira que talvez nenhuma outra pessoa antes havia arranjado. Ela olhou aquela relíquia que estava ali, um belíssimo vaso de alabastro, que tinha dentro um unguento de nardo puro de muitíssimo preço. Ela não titubeou, aquilo era a caderneta de poupança deles, porque eles eram órfãos, não tinham pai nem mãe, e não tinha riqueza nem fortuna, eram pessoas muito pobres, mas eles queriam guardar aquela relíquia, porque seria usado no momento de extrema necessidade. Era de muitíssimo valor, um vaso de alto preço, mas o que estava dentro tinha um valor muito maior ainda. Ela não titubeou, ela sentiu que aquele dia chegou dela abrir aquele vaso que nunca foi aberto para ninguém. Naquele dia ela correu até onde estava o vaso, chegou até Jesus e quis arranjar uma outra maneira de adorar a Jesus. Sabe o que ela fez? Ela quebrou o vaso. Aleluia. E aquele vaso, quando começou a derramar aquele unguento de nardo puro, encheu-se a casa do cheiro, e ela chegou sobre o cabelo de Jesus e começou a derramar sobre o cabelo de Jesus, e com aquele unguento começou a percorrer o corpo de Jesus, e de repente ela se ajoelhou até onde estava Jesus, e com seus cabelos enxugou os pés de Jesus naquele dia. Ela arrumou uma nova maneira de adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Marta servia, Lázaro ouvia, Maria adorava e Judas murmurava. Sempre tem os murmuradores por aí, não é? Eu não gosto daquele pregador porque ele grita muito. Eu não gosto daquele pregador porque fala baixo demais. Eu não gosto daquele pregador que não sabe falar bem o português. Eu não gosto daquele pregador porque ele tem um português péssimo. Eu não gosto daquele pregador que ele não se veste bem. Tem gente para murmurar de tudo nessa vida. Por isso nunca recebe a bênção de Deus. E normalmente são os irmãos mais velhos. Oh, glória a Jesus. Eu não estou falando irmãos de idade mais velha, mas tem crente velho por aí. Existe muito crente novo na idade, mais velho no espírito, envelhecido. Não foi o que aconteceu com o irmão mais velho naquela parábola do filho pródigo? Quando o filho mais moço voltou, ele ficou com raiva, ele cometeu 4 transgressões. Primeiro, não amou seu irmão. Segundo, não perdoou seu irmão. Terceiro, acusou seu pai de injustiça. E em quarto lugar, por isso mesmo, não participou do banquete do amor. Se você hoje está aqui com a cara encardida, deixe-me ver se tem crente com a cara fechada aqui nessa noite. Espera um pouquinho, acho que eu preciso olhar um pouco para trás aqui também. Oh, glória a Deus. Graças a Deus que não tem ninguém com a cara fechada, não é, pastor João? Porque eu não aceito crente com a cara fechada. Tem crente que vem na igreja, você está alegre, irmão? Eu estou muito alegre. Você, irmão, é irmão alegre? Você é salvo? Você está feliz? Eu estou. Isso não é alegria, meu irmão. Vem para a igreja com a cara de quem chupou meia dúzia de limão azedo e pensa em receber a bênção de Deus. Se alguém dá aleluia do lado, olha assustado, mede da cabeça aos pés e diz: vai escandalizar os outros, não dá glória a Deus não, igreja não precisa fazer barulho, sai para lá, eu não quero ver você ser esse tipo na igreja não. Nós queremos adorar ao Senhor, glorificando a Deus em todos os momentos da nossa vida. Hoje, há uma barulheira infernal em todo o Brasil. verdadeira prostituição, imoralidade, o centro de Saravá, de Quimbanda, de Umbanda, estão fazendo barulho a noite inteira e não escandaliza ninguém. E agora vem dizer para mim que eu devo ficar quieto, que eu não posso glorificar a Deus, porque vai escandalizar o mundo por aí. Sai, demônio! Nós vamos adorar ao Senhor nesta noite, glorificando com a nossa voz, adorando ao Senhor, elevando as nossas vozes, porque nós queremos adorar ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Oh, aleluia! Glória a Deus, nós vamos adorar ao Senhor nesta noite. Não perderemos esta oportunidade. Onde havia gente saindo abraçado por aí pelas ruas, Jesus batizando com o Espírito Santo, falando língua estranha, e o povo dizia: de que carnaval, de que clube essa gente está vindo? De nenhum. Nós estamos aqui com o Senhor Jesus Cristo, o adorando na beleza da sua santidade. Alguém disse que é fanatismo adorar ao Senhor gritando. Não é, não. Só não abre a boca quem está doente. Se Deus nos quisesse como homens calados, quando não era crente, para gritar nome de jogador de futebol, nome de artista, nome para falar palavrão, asneira, falar da vida dos outros, você gritava, berrava, xingava os outros. Agora, quando aceita Jesus, diz que o crente deve ser calado, quieto. Sai para lá, demônio! Nós vamos adorar ao Senhor! Se Jesus nos quisesse calado, se Jesus quisesse uma igreja calada, ele construiria mais um órgão em nós. Fora do lábio ele construiria um fecho eclair ou então um zíper. Mas Jesus não nos fez assim. Ele deu essa corda vocal, não é para você ficar murmurando, não. Hoje você vai glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Adoração. Aleluia. Dizem que a nossa igreja é muito barulhenta, que não precisava disso. Precisa sim. Eu prefiro uma igreja barulhenta do que uma igreja silenciosa. Porque eu só conheço dois lugares onde não existe barulho. Um é no cemitério. Lá não existe barulho. Sabe por quê? Que no cemitério está assim, ó. Está como, irmão? Está assim, ó. Está assim de quê? De morto. E tem um outro lugar, irmão, diz que existem dois lugares onde não se faz barulho. O segundo é lá no hospital. A primeira placa que você encontra é... silêncio. Está cheio de gente doente. E o maior barulho que você ouve lá é... ai, ui, dói, me ajuda, ai... Agora, você quer que nós aqui fiquemos calados? Aqui não é cemitério e não é hospital. Aqui existe vida, e vida, e vida, e vida em abundância. Levante a mão para o céu e glorifique a Deus nessa noite. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Adoração é privilégio de vivos. Adoração é privilégio de vivos. Porque morto não tem sensibilidade, morto não fala, morto não ouve, morto não ama, morto não anda, morto não enxerga, morto não respeita, morto não cheira, morto não tem nada, ele é morto. Mas você é vivo, aleluia, você é vivo. Aquele mesmo Lázaro que agora ouvia Jesus, se você retroceder um pouquinho, você vai ver que aquele mesmo Lázaro que ouvia Jesus, poucos dias antes tinha acontecido um fato horroroso. Jesus estava pregando por outras partes da Palestina, além Jordão, levando sua mensagem, o seu ministério, estendendo o seu reino por todas as partes. E então, Jesus, quando estava pregando para uma multidão como essa, exatamente assim, milhares de pessoas ouvindo, chegou o mensageiro correndo até Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, mestre! E Jesus não deu muita atenção. Ele continuou gritando: mestre, eu sou mensageiro, eu vim trazer uma notícia lá da cidade de Betânia. E os discípulos chegaram para Jesus e disse: mestre, mestre. Pois não, meus discípulos. Um senhor aí, um mensageiro, chegou lá das regiões de região de Betânia e veio trazer uma notícia, e pelo jeito não é muito boa pela cara dele, não. Tragam-me aqui. O que é que o senhor deseja? Mestre, eu vim correndo lá da cidade de Betânia para trazer uma informação, senhor. Olha, aquele seu amigo Lázaro, Marta, Maria, aquela família que o senhor ama, que são tão amigos seus, eles me pediram que eu viesse correndo ali, aqui, porque Lázaro está muito doente e ele precisa que o senhor volte lá, senão ele vai morrer, ele não escapa dessa noite. E eu vim aqui correndo trazer essa notícia. É? Muito obrigado. O senhor não vai? Deixa comigo. Mas o senhor não está dando atenção, Jesus? Jesus já sabia que naquele momento, atrasar um dia, dois ou três, era a mesma coisa, porque ele já estava morto naquele momento, ao ponto dele dizer ao discípulo: Lázaro já dorme. E Jesus retardou propositalmente por 4 dias a viagem. E no 4º dia depois que Lázaro havia morrido, lá chega Jesus com a sua comitiva, ele, Pedro, João e os discípulos, todos acompanhando. E quando eles vão chegando na cidade de Betânia, lá vem Marta correndo desesperada, dizendo: ah, Senhor! O que houve, Marta? Senhor, Lázaro já morreu, o senhor chegou atrasado, Jesus. Ah, ele está morto, o que eu faço? Olha, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Que palavra interessante. Quando Jesus não está, muita gente morre. Tem muita igreja fechando as portas por aí, porque tem liturgia, tem aparelho, tem técnica, tem igreja de ouro, de pau, de pedra, tem igrejas adornadas da arquitetura colonial, arquitetura gótica, arquitetura barroca, arquitetura contemporânea, tem prédio de cristal, tem sino na torre, tem carpê no chão, tem ar-condicionado no templo, tem teto de gesso puro, belíssimo. No entanto, tem tudo que o homem precisa ver, mas Jesus já não está mais lá. E as portas dessas igrejas estão fechando. Ah, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, Marta, leve-me até onde está Lázaro. E no caminho ela encontrou com a outra irmã. E quando ele ia chegando até onde estava o caminho, a comitiva continua acompanhando Jesus. E de repente ela encontra com a outra irmã, a Maria. E Maria chega até ele e clama: ah, Jesus, agora é tarde. Lázaro já morreu faz 4 dias, já cheira mal, agora é tarde demais. Maria, leve-me até onde está Lázaro. O senhor não está ouvindo, Jesus? Agora é tarde demais, ele já morreu, já está cheirando mal. Faz 4 dias, Jesus. Eu não te hei dito, mulher, que se tu creres, verás a glória de Deus? Ouviu? Você que veio desesperado na igreja hoje, você que veio aqui pensando que os teus problemas não podem ser resolvidos, já faz 4 anos, 4 meses, 40 anos que eu tenho problema no meu lar, que meu esposo me abandonou, que meu filho está desviado, que eu estou com essa enfermidade, que eu estou com esse problema. Eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Vamos lá, Maria, me leve até onde está Lázaro. E lá foi Jesus caminhando. Esse homem está louco. E será que ele não ouviu direito? As mulheres estão dizendo que ele já morreu e ele nem insiste em lá ver Lázaro. Esse homem está louco. Vive nos chamando de louco. Aleluia, somos mesmo. Glórias a Deus. Oh, glória a Jesus. E quando trouxeram Jesus até onde estava o túmulo de Lázaro, lá estava o túmulo. Lá estava o túmulo de Lázaro. uma pedra colocada na frente, e Jesus chega ali, a multidão o acompanha, e de repente, Jesus olha, a multidão agora fica em expectativa, em silêncio, olhando para Jesus: o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer agora? Lázaro está morto. Se ele fosse profeta, ele teria descoberto que Lázaro estava morto. Agora está aí, situação difícil. Coitado dele, não sabia, Lázaro já morreu. E de repente, quando a multidão estava em expectativa, o que é que ele vai fazer? Jesus começa a surpreender o povo, dizendo aos discípulos: tirai a pedra. Tirai a pedra! Vocês observam que Jesus não tirou a pedra? Quem tirou foi os discípulos. Sim, senhor Jesus, dá licença. Empurra aí, Pedro. Você que é mais forte. Opa. Oh. Ajuda aí, João. Você é muito mole. Me ajuda. Oh. Não faz corpo mole, Tiago. Empurra a pedra aqui. Sabe, tem muita gente que é assim. Jesus manda a gente tirar a pedra. A gente começa a tirar, mas tem alguns que não ajudam o pregador, sabe? E a pedra não é removida. Tirai a pedra! Esse é outro assunto, né? E quando tiraram a pedra, meus irmãos, o mau cheiro do sepulcro inundou aquela região e todos começaram a sentir o mau cheiro. O que eu tenho feito nestas duas noites e os outros pastores durante esse dia foi exatamente fazer isso. Muitas vezes, quando se mexe na pedra, cheira mal. Mas é preciso. Essa parte Jesus não faz. Ele pede que nós, os discípulos, façamos. E o que nós estamos fazendo é tirar essa pedra da incredulidade, da frieza, da murmuração, da incredulidade que impede você de receber a bênção de Deus. Jesus está dizendo para nós nesta noite: tirai a pedra! Está tirado, Jesus. Aquilo que Jesus... aquilo que o homem pode fazer, Jesus não faz. Muitas coisas nós precisamos fazer. Tem pessoas que pensam que Jesus vai fazer tudo por ele. Não, senhor, nós temos que fazer a nossa parte, Jesus fará a parte dele. Aquilo que nós podemos fazer, Jesus deixa para nós. Aquilo que é para ele fazer e que nós não conseguimos fazer, somente ele faz. Jesus mandou que tirássemos a pedra, estamos tirando a pedra. A pedra está removida, Jesus, mas o mau cheiro tem chegado. Lá no túmulo estava aquela múmia, aquele ser, Lázaro, todo enrolado em faixas, mumificado, morto. E morto não glorifica, morto não fala, morto não vê, morto não anda, morto não sente, morto não ama, morto não pode fazer nada, morto não se comove, morto não glorifica. Morto, cheirando mal, os vermes já estavam percorrendo no corpo do Lázaro, aqueles vermes nojentos, mal cheirosos, todo enrolado em faixas. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus chorou. Como ministro do Senhor, como ministro do Senhor, nesta noite eu lhes digo: a minha alma chora porque eu sinto Jesus Cristo derramando lágrimas por pessoas que, por causa de uma ofensa de outro, já não quer mais trabalhar para Jesus, e que muitas vezes proíbe até a sua esposa de trabalhar, proíbe seus filhos de trabalhar, proíbe seu marido de trabalhar, proíbe seus pais de trabalhar por causa de uma ofensa, somente por causa de problemas humanos. E Jesus está chorando. Você que está com ressentimento, você que veio aqui triste porque não quer mais servir a Jesus, porque não lhe dão a oportunidade, você que está querendo atrás, anda atrás de consagrações ou coisas humanas, eu lhe digo, meu irmão, não é o homem quem consagra, mas é Jesus. E ele... Jesus aqui levantando os Lázaros nesta noite. Shakarabasharabakandara. Aleluia! Aleluia! Felipe, Tiago, Pedro, sim, Jesus. Jesus, ele está vivo, Jesus. Ele viveu, ele saiu da cova. É, mas vocês já perceberam o que está acontecendo com ele? Não, está vivo, Jesus. Estamos emocionados, olha que alegria. Está faltando uma coisa. Não está, Jesus, ele está vivo. Está vivo, mas está com roupa de morto. Tudo bom, Jesus? Não, tá não. Tá vivo, mas ainda está com roupa de morto. Desatai-o e deixai-o ir. Estava todo enrolado em faixas. Jesus agora não é ele quem ia fazer o trabalho. Aquilo que o homem pode fazer, Jesus não faz. Lázaro estava vivo. Que milagre poderoso. Tinha verme por todo lado ainda caminhando no meio do corpo e os discípulos foram lá. Mas o que é que vamos fazer agora, Jesus? Desatai-o e deixai-o ir. Lázaro estava vivo, mas não podia ver, não podia ouvir, não podia falar, não podia caminhar, não podia fazer nada. Estava morto. Não, estava vivo. Mas estava com roupa de morto. E os discípulos chegaram. Dá licença, Jesus, vamos ajudar agora. Desamarra aí, Pedro, você que entende de nó, que é pescador e que vive consertando a rede. Tira esse nó que está na cabeça de Lázaro aí. Vamos desamarrar essas faixas que estão no corpo. Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. E começaram a desatar a cabeça de Lázaro. E de repente agora, as faixas começaram a ser tiradas da cabeça e as faixas começaram a descendo. Desataio, desataio e desataio. E de repente, oh glória, as faixas foram sendo tiradas, desataio. E quando tiraram a faixa dos olhos, Lázaro pôde ver Jesus frente a frente. Você está vivo, irmão? Eu estou, irmão Takaima. Já aceitei Jesus, estou crente, estou alegre. Mas está com roupa de morto, não está? As faixas estão te cobrindo, não estão? Hã? A faixa do dinheiro está cobrindo tanto o teu rosto que você não consegue enxergar Jesus. Cadê Jesus, hein? Eu não enxergo nada, eu quero ver o meu dinheiro, a minha posição, a minha casa. Desatai-o e deixai-o ir. Você vem na igreja, vê a vida do outro, vê a má pregação do outro, vê templo, vê parede, vê coral, vê namorada, vê namorado, vê gente para cobrar dívida aqui, vê tudo, mas não vê Jesus. Hoje Jesus quer, ele está aqui. Eu quero que você veja Jesus. Desataio, desataio, desataio, desataio e deixai-o ir. Tirou as faixas já? Você pode sentir a glória do Senhor Jesus aqui nesta noite? Você está vendo a glória do Senhor esta noite? Agora eu posso ver Jesus. E quem vê Jesus, quem está vendo Jesus, ainda está vendo as últimas gotas de lágrima no rosto de Jesus. Quem está vendo Jesus está vendo a necessidade das almas. Quem está vendo Jesus está vendo a necessidade da obra. Agora Lázaro já via, mas não ouvia, porque as faixas tiraram do olho, mas não tiraram do ouvido. E Jesus vendo, Ele chamou os discípulos e disse: desatai-o e deixai-o ir. E começaram a tirar mais faixas, e agora as faixas que descobriam os olhos começou a descer, e de repente, agora Lázaro podia ouvir: desatai-o! A gente que está vendo, mas que não consegue ouvir. Ouve palavrão, ouve anedota, ouve piada, ouve coisa ruim, ouve murmuração, ouve tudo, mas é daquele que diz assim: se for o pregador fulano, eu vou para ouvir, se não for, não ouço. Você está com faixa de morto nos seus ouvidos. Jesus está dizendo: desatai-o! Você já pode ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém? Você já pode ver e pode ouvir, mas tem um problema. Você pode ver e pode ouvir, mas não pode glorificar, não é? Tá com roupa de morto. Jesus está dizendo nesta noite: desatai-o! Dá licença, Jesus. Lázaro queria dar glória a Deus, mas tinha roupa de morto. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora sim, Lázaro podia ver, podia ouvir, mas podia também glorificar. Aleluia! Você, meu irmão, que veio de uma outra igreja, que lá tudo é silêncio, lá cheira mais múmia e cemitério do que outra coisa, Jesus hoje está chegando na terceira etapa da sua vida. Desatai-o, desatai-o, comece a glorificar a Deus hoje, e você vai começar a falar em línguas estranhas, em línguas estranhas. Você vai sentir a glória, a glória, a glória, a glória do Senhor. Glorifica a Deus. Desatai-o. Ô povinho barulhento, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Nós vamos glorificar Jesus até a vinda dele, amém? Amém? Amém? Amém? Amém? Tem muita gente sendo desatado hoje. Eu vou lhe contar um segredo. Sabe por que muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo? Porque tem faixa na boca. Na hora de receber, ele fica assim, ó. Meu irmão, que isso? O Espírito Santo está aqui na terra para glorificar a Cristo. Abra a tua boca e você vai ver que o Espírito de Deus vai encher a sua vida, e você vai começar a falar em línguas estranhas esta noite. Jesus, oh, como teu rosto é maravilhoso, Jesus. Pois é, Lázaro, você já pode me ver, você já pode me ouvir, e você já pode até falar comigo, não é verdade, Lázaro? Já posso sim, Jesus, já posso até falar contigo, porque, meu irmão, tem muita gente que nunca fala com Jesus, mas Lázaro já podia falar com Jesus, então agora ele mesmo podia pedir: Jesus, eu já posso te ver, posso te ouvir, posso falar, posso te louvar, posso te adorar com a boca, mas Jesus... O que houve, Lázaro? Eu posso te falar, Jesus, mas minha mão está fechada, Jesus. Aí eu estou preso, estou amarrado. Discípulo, sim, Jesus. Desatai-o! Desatai-o! E começaram a tirar as faixas que cobria Lázaro, e começaram a tirar. E daqui para cá leva mais tempo, viu, meus irmãos? Leva um tempo maior. Mas começaram a tirar as faixas, e de repente as mãos de Lázaro estavam soltas, e ele pôde levantar as mãos para glorificar a Jesus. E pôde abrir as mãos para poder contribuir para Jesus. Ué? Agora vocês não dão aleluia, não, é? Aleluia! Agora estragou a festa, né? Tem muita mão amarrada que está levando tempo demais para ser desatado. Você ainda está com essa roupa de morto, meu irmão? Desatai-o! Aleluia. Agora Lázaro podia contribuir. Jesus. Sim, Lázaro. Eu não posso te seguir, Jesus. Ah, é verdade. Agora as mãos de Lázaro estavam desamarradas, mas as pernas ainda estavam presas. E Jesus grita outra vez: desatai-o e deixai-o ir. E quando desamarraram Lázaro, Lázaro pôde chegar até Jesus e o adorar naquela hora, com os joelhos, com a boca, com as mãos, com os olhos, com os ouvidos. E ele pôde adorar ao Senhor, e agora ele podia caminhar, ele podia glorificar, ele podia exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, caminhar significa evangelismo, caminhar significa adorar a Deus com as suas pernas, caminhar significa trabalhar para Jesus com o seu corpo. Ah, glorifica a Deus, adore ao Senhor em espírito, em espírito, em espírito, adore ao Senhor com a sua vida e toda a sua alma, porque nesta noite Jesus Cristo não quer mortos, mortos, mortos. Tem algum Lázaro aqui nessa noite? Jesus está dizendo para nós: desatai-o e deixai-o ir. Eu vou encerrar em um minuto, porque Deus pediu-me que trouxesse também uma palavra para esta juventude. Porque nós já não somos mais os Lázaros desta vida. E se somos, não queremos estar com roupa de morto cheirando mal. Mas quero deixar aqui algo que está acontecendo. Existem duas pessoas que são alvos de adoração. Um, Jesus. Mas existe um outro que sempre pleiteou ser o adorado dos séculos. Seu nome, Satanás. E aquilo que ele sempre quis ser o adorado, está acontecendo já em muitos lugares. E o Espírito do Senhor pediu-me que nesta noite de encerramento trouxesse uma palavra de advertência para a nossa juventude. Tem muita gente querendo ficar do lado de Satanás. A Bíblia nos mostra que nós não podemos servir a dois senhores, ou devemos amar um e aborrecer o outro. E tem gente que está amando a Mamon. O rei Momo é derivado de Mamon. O Mamon significa o Deus da carnalidade. O diabo está conseguindo aquilo que ele sempre quis. Vocês sabem que ele encontrou uma maneira tremenda de fazer a juventude o adorar nesses dias. Hoje já se fala em religião de Satanás. Lá na América do Norte, enquanto os crentes vão fazer culto ao ar livre numa esquina, o grupo de adoradores de Satanás vão na outra esquina e começa a zombar dos crentes, dizendo: Satanás é quem está certo, Satanás é quem está certo, Jesus Cristo é o opressor, Jesus Cristo é um carrasco, Satanás está certo, Jesus não deu oportunidade para Satanás. E eles estão fazendo isso. Hoje em dia, os cinemas, os filmes que mais estão enchendo as casas noturnas de cinema, são filmes de adoração a Satanás, Bebê de Rosemary, O Inferno, Lucifer 1, Lucifer 2, Exorcista 1, Exorcista 2, e assim, filmes que só de adoração a Satanás. O mundo de hoje está num mundo de tanta violência que parece que a violência tomou conta da humanidade. Mas ele, Satanás, encontrou uma maneira de segurar toda a juventude nesta última década, a partir do ano de 1950. Ele encontrou, vocês sabem que Satanás, segundo a Bíblia, foi o querubim ungido, o regente de toda a orquestra dos céus. Ele conhecia a adoração pela música, porque ele era o sinete, segundo a Bíblia, ele era o conhecedor de toda a música. E ele conhece o poder que a música exerce na alma, e ele então está conseguindo fazer, a partir do ano de 1950... Ele está usando um ritmo para fazer a juventude o adorar. E hoje o que mais nós estamos vendo é o chamado rock satânico. Quando os conjuntos começam a tocar, a juventude começa a arrancar os cabelos, se joga no chão e começa a gritar histericamente o nome de Satanás e outras coisas mais. É tal o poderio da música que a juventude está envolvida hoje com o rock. Vocês lembram do Rock in Rio? foi um verdadeiro testemunho eloquente da adoração a Satanás. O símbolo de adoradores de Satanás é este. Eles usam uma expressão, há outras coisas mais. Eles estão usando o chamado rock satânico, que é o que mais está vendendo hoje. Se você for numa casa de venda de disco, você vai ver que 70% das prateleiras é o chamado rock satânico. Alguns você dirá, mas não são rock satânico todos. Se não são aparentemente, são camufladamente. Meus amados amigos, o que Satanás está fazendo hoje é usar muitos métodos. Um dos homens que é considerado o profeta do satanismo, chamado Aleister Crowley, ele é um homem tão mau, ele era um homem tão mau, meus senhores e minhas senhoras e meus irmãos, que ele foi chamado de a besta 666, e ele escreveu um livro chamado A Sombra da Bíblia Satânica. E ele, neste livro, ele orienta que quem quer seguir o satanismo tem que fazer tudo de trás para frente. Ele encoraja a pessoa a ler de trás para frente o ritual do satanismo. Eles põem a cruz de trás para frente, eles adoram Jesus, eles adoram, a adoração deles é tudo, o ritual é de trás para frente. Ele encoraja a pessoa a ler de trás para frente, a escrever de trás para frente. E ele está utilizando um sistema chamado backward masking. A palavra backward masking significa camuflagem ao contrário, máscara ao contrário. E ele então, usando esse sistema, os cantores, os compositores estão percebendo que cada música que eles fazem usando o backward masking faz sucesso. E eles então descobriram que quanto mais eles adoram a Satanás nos seus conjuntos, mais a música é vendida. E eles estão usando, por exemplo, o backward masking significa o seguinte: você roda o disco na direção certa e parece ser uma música bonitinha, muito linda. Mas se você pega aquele mesmo disco e roda ele no sentido contrário, se você tiver um toca-disco no sistema Direct Driving, você vai conseguir rodar o disco de trás para frente e vai perceber que aquele disco rodado no sistema certo, rodado de trás para frente, vai ter música de adoração a Satanás. E muitos jovens nossos estão comprando disco desses conjuntos e colocando junto com discos de cantores evangélicos, estão colocando esses discos diabólicos na sua casa. Não percebem, porque primeiro já não entendem o inglês, e ainda rodado de trás para frente, eles não irão fazer isso e não descobrem que, inclusive, discos de crianças que estão sendo vendidos, os homens que compõem esses discos são homens adoradores de Satanás, e eles têm músicas que as crianças estão cantando aí, que parece inocentes, tem música no sistema do backward masking. E hoje, os cantores da moda estão cantando todos eles. Por exemplo, meus amados irmãos, nós temos muitos conjuntos hoje, eu quero mencionar alguns antes de terminar. Por exemplo, existe o conjunto, essa semana passada, três semanas atrás, eu li que lá nos Estados Unidos, o pai de um jovem resolveu processar um cantor chamado Ozzy Osbourne, que esteve no Rock in Rio, porque esse cantor incentiva nas suas músicas o suicídio, e o seu filho colocou aquele disco e fez exatamente como aquele cantor diz que a pessoa devia fazer, se suicidar para poder ir para o inferno. Aquele moço morreu e o pai descobriu que o disco estava sendo girado, e ele sabia que aquele moço fez isso naquele ritual diabólico. Há poucos meses atrás, um dos homens chamado Assassino de Los Angeles estava matando todas as pessoas que ele encontrasse, casais de namorados e moças, e ele então fazia, segundo descobriram, aquele homem chamado Ramírez, ele fazia o ritual, a música diante da música do rock satânico. Meus amados irmãos, assim estão esses conjuntos. Ozzy Osbourne, quando ele vai fazer um show de rock, ele chega a mascar, morder morcegos vivos no ritual. Ele pinta o seu rosto como um verdadeiro demônio e ele faz os seus ritual. Nós temos muitos conjuntos, por exemplo, Black Sabbath, é uma das músicas. Eles são componentes do rock satânico. A capa do disco deles diz assim, mostra um homem horripilante deitado numa cama, o número 666 e uma caveira, e as músicas do seu álbum significam isso: Filha da Sepultura, O Feiticeiro, Os Três Anjos Jogam Baralho e Fumam Maconha, a Mestre da Realidade, o grupo que diz Satanás é o Senhor deste mundo, o Diabo é o possuidor de nossas vidas, e ele é o nosso professor, ele é o seu confessor agora. Ele incentiva a juventude a adorar Satanás. O conjunto, por exemplo, chamado Queen, que esteve aqui no Brasil por várias vezes. A palavra Queen, pastor Takayama, não tem nada, significa rainha. Não, na gíria americana é o apelido dos homossexuais ingleses. E ele, Queen, o conjunto Queen tem um solo chamado Mais Do Que Derrotado, que pelo sistema de backward masking diz assim: comece a fumar maconha, eu amo a música. E em outra música diz assim: eu amo a música de Lucifer, eu amo a música de Lucifer, no sistema do backward masking. Um outro conjunto chamado ACDC, em inglês ACDC, na verdade parece que não tem nada, um nome simples, mas a palavra AC significa anticristo para eles. E eles, na gíria americana, também significa bissexualismo. Eles andam, dormem com homens como dormem com mulheres, e andam da maneira mais imoral e nojenta possível. Esse conjunto tem um LP que nem utilizam mais o sistema do backward masking. Eles têm um disco que escreve-se assim, o nome do álbum é Via Rápida para o Inferno, ou então Autopista para o Inferno, ou então Rodovia para o Inferno. No inglês traduzido para o português, qualquer desses termos vocês podem usar. A capa mostra o cantor principal maliciosamente portando um chifre em sua cabeça, um rabo em forma de um garfo, e cada membro do grupo usa o pentagrama, que é o símbolo de Satanás, e uma das suas músicas é chamada Sinos do Inferno. Onde eles vão? E trouxeram no Rio de Janeiro também um sino do tamanho desse púlpito, de tão grande que é. Os repórteres perguntaram: para que carregar um sino desse tamanho, sabendo que cada tonelada custa milhares de dólares para eles carregarem pelos aviões pelo mundo? E o conjunto disseram: nós não abrimos mão desse sino, nós levamos em todos os shows que nós vamos, porque cada vez que nós batalamos esse sino no final do show, o inferno é aberto e os demônios saem do inferno e vêm possuir a juventude que está ouvindo o nosso show. Uma das suas músicas, que é exatamente o sino do inferno, diz assim: você é muito moço, vai morrer, eu tenho os meus sons, eu te levarei para o inferno, Satanás vai te obter, não isentará nenhuma vida, sinos do inferno, sinos do inferno. E eles começam a badalar o inferno. Meus amados, uma outra música diz assim: ninguém irá me confundir, ei Satanás, pagador das minhas dívidas, eu estou indo na autopista para o inferno. E eles cantam essas músicas e a juventude fica delirando nos shows que eles estão indo. Meus amados irmãos, são muitos os conjuntos que eu podia falar, como os Rolling Stones, ou por exemplo ainda o conjunto Led Zeppelin tem o seu álbum chamado Escada para o Céu. Ah, mas o que é que tem? O conjunto Led Zeppelin já morreu também. Todos eles acabam morrendo de forma trágica. Nesse disco chamado Escada para o Céu, meus irmãos, no sistema do backward masking, uma música chamada Stairway to Heaven, quando se toca de trás para frente, dá para se ouvir no inglês perfeitamente. Quando se toca a música, o disco de trás para frente diz assim: My Sweet Satan, My Sweet Satan, meu doce Satanás, meu doce Satanás, aquele que é triste e me faz ficar melancólico, eu te desejo mais e mais, eu te desejo mais e mais. É interessante que o guitarrista desse conjunto, chamado Jimmy Page, ele exatamente mora hoje na mansão onde morava o Aleister Crowley, o grande profeta do satanismo, e eles estão incentivando esse tipo de música por aí. Meus senhores, é isso que está acontecendo. Todos os conjuntos, eu podia falar de todos eles. Por exemplo, tem mais um conjunto chamado Kiss. Ah, pastor Takayama, Kiss é bonito, significa beijo. Não. Eles propositadamente colocaram o nome Kiss. São conjuntos que vestem roupas demoníacas. Os sapatos deles têm a forma de um dragão, de uma serpente. Um deles tem uma língua tão comprida que no show dele ele coloca a língua para fora como se fosse uma serpente. Meus irmãos, sabemos que Satanás é a serpente maligna. E eles cantam por aí. A palavra Kiss, na verdade, não significa beijo. Sim, de uma aparentemente significa, mas na verdade é a abreviatura de Tonight in Satan Service. Significa cavaleiros a serviço de Satanás. Eles vieram no Brasil também. Vocês sabem o que aconteceu? Quando eles vão, eles fazem um ritual e matam milhares de pintinhos e frangos no ritual dele, dizendo que cada música que eles tocam, Satanás e os demônios vão obter a juventude que está assistindo os seus shows. Mas quando os crentes batistas pentecostais da Assembleia de Deus, os crentes evangélicos, todos eles souberam que o conjunto Kiss vinha aqui em São Paulo, sabe o que é que eles fizeram? A juventude de todo o Brasil se juntou, batista, presbiteriano, assembleiano, e a juventude foi lá na porta do estádio, e quando eles foram fazer o show, a juventude se reuniu, cada um deu as mãos uns para os outros do lado de fora do estádio, e começaram a clamar: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, aleluia! E sabe o que aconteceu? Aquele conjunto diz que foi o maior fracasso, aquele show que eles fizeram, e nunca mais propuseram voltar ao Brasil. Nós temos uma juventude poderosa, nós adoramos a Jesus, nós queremos ficar com Jesus. Eu quero encerrar agora para lhe dizer, juventude, por favor, nós estamos chegando no final desta dispensação. Jesus está para voltar, mas Ele quer preparar um exército de crentes poderosos que realmente possam adorá-lo, adorá-lo, adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esta noite é noite de levantar um poderoso exército de jovens que queiram servir, adorar e glorificar a Jesus. Vamos ficar de pé nesta hora, levantar as nossas mãos para o céu e dizer: Jesus, nós adoramos a Ti, nós adoramos a Ti, Tu és Senhor de nossas vidas. Levante a mão para o céu e glorifique a Jesus agora. Se você quer adorar Jesus, glorifique o Senhor nesta noite. Se você quer adorar Jesus, glorifique o Senhor nesta noite. Se você deseja adorar Jesus, glorifique o Senhor nesta noite. Adore ao Senhor. Glória, glórias, glórias, glórias, glória, glória, glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adore a Jesus, glorifique ao Senhor. Registre nesta noite um momento de adoração àquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Glória, glória, glorifique ao Senhor nesta hora. Permita que a glória do Espírito enche a sua alma. Revista você de uma unção toda especial. Revista você do poder do céu, da glória do céu. Não há lugar para demônio. Expulse a incredulidade. Sai, demônio, sai, incredulidade, sai, obra diabólica. Oh, glória, glória, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Nós estamos com Jesus, nós estamos com Jesus, nós estamos com Jesus. Glória, glória, glória, adoramos ao Senhor nesta noite. Continue adorando ao Senhor. Se Ele é digno de adoração, nós nesta noite, você que andava querendo caminhar os passos da vida do mundo, rompa com o diabo nesta noite e glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu nunca vi, pois Ele é mais perto.